autorizado, tá? E a Mundial, no conte para todos, 862, que ligar 1013, gol no 804. Deve estar aqui de alma, a ponte de 862 é 1013, mas o Moro é de trabalho. Vai manter posição, portão previsto ao 10, 13. Bom dia, agora 607, informação hotel. 607, bom dia, são minuto 4, 38, 90, destino ao táxi. Mais 2 minutos. Gente, o gol no 607, Guarulhos 360, está autorizado. Via Pesulo 21, decola pista no 0 com a direita. Saída Arbor, LF, controle 119, decimal 35, acena 5165. Tá correto, né, porta puxa, mano, 607. Esse é um altímetro no 013. Além da cola, tem que estar 10, eu vou no 8, rapaz. Um minuto até chegando, só 04. Autorizado o táxi, bate 20 alfa, vou te esperar a torre 186, Tringa 1013, tá 3890. Firmo via Índia, confirmando 3890. Alô, F5808, cortou o motor no 2. Azul 4069, após a Airbus liberar o pátio via Índia, está autorizado o pushback, Leonardo, tá? Gan 3153, após a companhia liberar a reta do Juliette, está autorizado o Juliette, portão 10. Índia, da segunda sistema, só um minuto de coordenação. Vou confirmar os dados com o centro, mas já posto seu plano na sua Índia. Uma radial e distância da localidade da sua Índia? 2.80, 450 milhas. Aguarda, depois da que você aguarda, após autorizar o pushback será contact. Ela vai parquear no portão 10 da esquerda, quem após o mesmo parquear tá livre, puxa, vou no mercado 6. 25, tem 3090 autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento sul com 04 nós, 1013 no altímetro. Romeu Bom Dia, igual no 715, centro do hotel. Confirma o nível do plano 065? Afirmo. Onde está a chamada de serviço? 065 está autorizado para Serra Tango. Yankee, cola pista no 7, cor direito, cor do axé, restrito. Pista no 0, cor direito, cor do axé, restrito 1 no meu pé, está fora da barra, controle 1 no 9, decimal 35, assina 5401. Alguém chamou, táxi? Livre táxi de Alfa, para todos, 262, que nem é 1013, 4069, confirma PB? O Zulu Eco Índia, para Sierra, 91 Yankee, nível 065. Autorizada a cola pista no 0, cola direita, corredor axé, restrito 1 no meu pé, até fora da barra, controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5401. Autorizado 065, decolado no 7, curva direita, mantendo o meu pé até fora, 1 no 9, 35, é a frequência, 5401 é o transponder, tá vindo. Tá correto, confirma PUB, autonomia? 02 CO2, 4 horas, eu vou ver. Ok, tá ali pressionamento, é ponto pronto, tá? Excelente. Vou parar a ponte, tá? Excelente. Paulo Salvador, gol no 607. Para o pushback, acionamento 08. Ok, número 2, setor aguarda, gol no 607. O gol no 715, confirmando, reportou para o copo? Pronto, copo, no 715. 360 Brasília, via Pesulu no 7, autorizado, decola pista no 0, para a direita, sai da bom, eleva, controle 199, decimal 35, aciona 5172. Foi autorizado 360, via Pesulu 17, decola no 0, curva direita, vai eleva, 1935 é o controle, 172 no telefone, igual no 7, no 7. Tá correto, volta para o curso, quando você se enfim. Vai ser quando pronto, no 7 ou no 5? 355 no 4, pronto, cópia, 190, ajuda. O 355 no 4, tá, pronto, cópia? Pronto, cópia. 190, Aracaju, tá autorizado, decola a pista no 0, à esquerda, sai da Fuga, Caju, controle 119, decimal 35, aciona 54, 190. Confirma o transponder apenas 5410, reporta o pushback sinal 5514. 5410. Solo Goro 642 para o táxi com 1604, 3 horas de autonomia, alterna o solo. Autorizado táxi via pátio ideal, fonte para todos, 86, se não me engano, 1013, Goro 642. 1013, pátio ideal, fonte para 86, Goro 642. Como seria a previsão para o voo 97? Assim que companhia da Serra Guarda. O 29, o Serra Guarda autorizado. O Spec Sinal, Fontex, o Mês, a Spec. Você não vai ter a bola para fazer o jornalismo para ele fazer o Spec Voo 97? Bom voo. 1935, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Azul 4069, decolou no zero. 4069, vigilância, sobe o mando em 360. 360, 4069. Uno 462, autorizado em ainda decolar, pista no zero, vento variável com 03 nós. Tá livre, poxa. Boa tarde, pelo menos era certo. Uno 642, aos 4, 1 decola, chama o controle, 119 decimal 35, bom voo. 19 35, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, voo 642, bom dia. 642, bom dia, submantém 360. Coordena o final 350 para nós, por favor. Bom, hotel. Solicito autorização de tráfego. Uno 897 com fins 360, está autorizado. Via peso Luno 6, decola pistão 0, curva direita, seta da Real Lei da Bridge. Controle 119, decimal 35, assino 5175. Usado com fins 360, apesolou no meia, decola no zero, com a direita da El Leda Brit, 1935, 5175, Golo 897. Está autorizado, hoje está correto, porta push, Golo 897. Meia 42, nível de voo 350 autorizado. 350 autorizado, pesado, 42. Solicita acionamento na posição para posterior pushback. Ok, Ok, mínimas condições, coordenação aqui. Solta o ciência, aponta para o posto, corno 8, o web 5808. Tem coordenação, chama quando tiver pronto pro posto 5808. Zulu, Eco Índia, taxia via Alfa, reporta para ingresso Juliette. Alfa, reportará Juliette, Índia. Paulo Salvador, Bona 607, 162 a bordo, 4 horas e 2 autonomia, vai na Galeão, próximo táxi. Autorizado táxi, via Pátio Índia Alfa, com temperatura 262, que ligar 1013, o voo número 07. Esperamos receber Pátio Índia Alfa, 1013, Bona 607, ajudado. Azul 4069, suba restrito ao nível de voo 340 e chame Recife na frequência 1251. Restrito 340, Recife 251, ou 4069, bom dia. Salvador, eu sou o Mike X-Ray Charlie. Não, Mike X-Ray Charlie, sim. Bom dia, senhor. Solicita o reboque do posição remota, Nordeste 14 para o gate número 5. X-Ray Charlie vai aguardar o reboque. Ok, sim. Portão livre, início do reboque. Reporta no través do portão 612, da Mike Speciale. Bom dia, Guno 897, pushback acionar gate 4. 897, bom dia, guarda para push. 897. Para o táxi, Guno 795, 166 a bordo, 2 horas, 3 horas e 40 de autonomia, alterna caminho. 162 a bordo, confirmando. O Gol 975 aguarda a aeronave aqui no ponte. Vai taxar sua direita via Juliette. E após o mês, então livre, Indial, ponte para torre 1862, que negar 1013. Confirmado, é 166 a bordo, após a aeronave cruzar a Juliette, está autorizado até o ponto de espera da 1-0, Gol 7. Taxi Índia, taxi Juliette, parte 1 no Índia e Alfa. Ponte para todos 86, aqui no caminho 13. Mike, Exit Charlie, tá livre, esse reboque, reporta, tá livre, até o portão 05, após o término. Ok, sim, reportará. Meu, bom dia, com quem pensando voo? Exo India, confirma a posição? Exo India, pista será 10 com solicitando 7. O da cópia é 10, ok? Tá livre até... Tá livre Lima, Mike, reporta na Quebec para ingresso no 7, Exo India. Tá livre retorno, então, e taxiar via India e Alpha, como foi cotejado, Exo India. Ok, ciente. Agora segue o Airbus, o Cogino Bang da Gol, que está sendo 41, ok? Marcos Juliette Romeu, confirma o seu voo. O Marcos Juliette Romeu, 500 pés, litoral sul, da Colandona 7, inicialmente, curva direita. Controle 19, decimal 35, cena 0115. Momento táxi 2862, Max. No plano para o táxi Mark, Juliette Romeu. Salvador, bom dia, Golno 715, considerando 10, não. Bom dia, Golno 715, ali mantém cabeceiro 10. Mantém 10, 7. Lima confirma o horário do plano. Cochino 2, web 508. Número 2, estou aguardando, 508. Aguardando. Zulu Eco India, tô aí. O índio chama Torre, 198, só meia dúzia. O índio dá presente, faça 180, retorna a ponte perto da 10. Que beleza. Para 2000, com 10013, departamento estabilizado, total. Salvador, transfere, bom dia, voo 607. Gol 607, contato radar, subjou 360, sai da árvore. 0 na APA. Tem que aguardar o plano chegando no sistema. Daqui a uns 10 a 9 minutos já está chegando, correndo com 100 para a cota. O quilo se alinha. No 7 no 5 tem livre decolagem, pistão no 0, vento 190 graus com 0612 nós. O altímetro agora 10 no 4. Decolagem, 0, torre 286, Miami 14, no gol 897. Os ataques da Índia Alfa, Pantera no 0, 862, 1-0 no 4, gol 897. F5808, após Boeing Vizra, Pátria Índia, autorizado, fiscal que sinal reportado. Entendeu que está autorizado, 5808? Sim, corrigindo, após Boeing Vizra, Pátria Índia. Após o Boeing ingressar na Índia, está autorizado, 5808. Batangos Zulé com índio na escuta da Torre Salvador. Pronto. Ali mantém cabeceira no zero. Primativo Marcos Gillette Romeu, reporta no... Ali mantém da presente, pista no 7. Salvador, está 35 no 7, informação até autorização Brasília, nível 360. Está 35 no 7, Brasília, 360, estou autorizado, via Pesulão no 7, decola pista no 0, curva direita, saída Arbor, Elefant, controle 1 no 9, sinal 35, acena 5420. 60 aprovado, Brasília, Pesulão 1 no 7, decola da 10, primeira curva direita, Arbor, Elefant. 7-5, bom dia. Total estabilizado. Total 900, complete aproximação, torre no 8 decimal meia. Torre 1 no 8 meia, total. Litoral, chama o controle, 19-35, bom voo até volta. Via linha do litoral, vai chamar o controle 19-35, grato até o regresso. Zulu Eco Índia, livre decolagem, pista 1 no 0, o vento sul com meia dúzia nós. Controle, muito bom dia, papapapá, Mike Gillette Romeu. Gillette Romeu mantém condições visuais e tempo. Litoral. Litoral Sul, em condições visuais, a manter o Romeu. Oi, Salvador, bom dia. Total 9990, estabilizado em ILS. Bom dia, total 9990, conta uma aproximação, altímetro 10013. Já embaixo travada? Baixa travada. Tráfego avistado, tem pouso autorizado, pista no zero, o vento sul com meia 12 nós. Total 9910. 9910, tem o pouso autorizado. Zulu Eco Índia, decolou de Salvador 57, curva direita, mantendo a esta frequência, reporte livrando o prolongamento da pista 1735. Reportará livrando o Índia. Corozão, 5-0, chegada a malha, 1-4-2-0-8. Para o Tax Web 5808, 133, 4 horas, alternando com fins. Autorizado Tax Indial, fonte operador 186, aqui negando 1014, Web 5808. Livro Tax, não pode esperar a torre 186, 1014, 5808. No 5, Super Recife, Anejo 340. Descente, nível 340, gol no 7 no 5.